Possibilidade, senhor, de liberar a restrição de velocidade em Monte pro 63, nota pro 6313, né? Negativo, mantenha a restrição. Confirma? Mantenha a restrição, senhor. Mantenha a restrição, graças. 29. O Noto 5 vai guardar estimado mais 3 minutos. Pushback, gol no 889, no gate 10. Gol no 889, guardar o número 2 no setor. Guardando o gol no 889, hein? Pega mais 13 minutos no 885. Oh, chama o controle número 0 desse mal 8. Rato, bom fim de semana, 4071. Lima, tá autorizado. Juliette, parte principal vai reportar na Lima. Juliette, parte principal vai reportar na Lima, senhor. 4071 no contato radar. SOB mantém nível de voo 360, serviço de vigilância. 360, 4071. Busca Papa Golf, livre descida 2000 pés, ajuste no 019. 2000 no 019, Golf. B6748, redução de velocidade para 2109. 210, redução de velocidade 6748. Papa Golf, voe Duna. Duna? Torre Salvador, boa noite, São 3662, ponto 010, pronto. 3662, inicialmente ali, mantém, cabeceira no zero. Mantém na 103662. 4604, sala 53, cadeira direita, chame 121 na décima lado. Salvador, muito boa noite, com o Tom 604 levando a pessoa. Boa no 604, os ataques de Alfa e chame a Juliette. Alfa e da Juliette, gol no 604. O gol no 885 no 09, tem livre acionamento, pushback em coordenação aqui, pessoal, chama para o táxi. Na Lima. Opa, tá, o meu Vitor Acunha, autorizado Lima, Mike, Quebec, na Quebec pelo cruzamento no 735, torre 118, decimal 612. Tá corrigindo Lima, Mike, Quebec. Lima, Mike, Quebec, quando na Quebec, torre 118.6. O gol no 885, copiou o sol? Não. Autorizado, acionamento, pushback, conexão, equipe sol, chame para o táxi, no 09. Vai estar para o táxi no 885. Ajuste no 019. 3000 pés, WebJet 6748. Papa Golf autorizado a final no 0. Autorizado final no 0, gol. Gol no 889. Castiga. Tem previsão para o gol no 889? Tráfego da companhia está iniciando o pushback no 09, sua direita. Quando livrar sua cauda para dar início ao táxi, vai ser autorizado, ok? Ah, ok, muito obrigado. O ganhador recolou 5-5, chame o controle, meu voo. Vai chamar o controle, o 2083-662. Salvador, 2083-662. 3662, contato radar, na decolagem, sobe e mantém nível de voo 370, ou você precisa de vigilância? 3-7-0-3-6-6-2 2-6-0-4 2-6-0-2-2-6-0-4 Lima, cruza a pista, estacionar a frequência. Corrigindo, ingresse na pista, está estacionar na bata, frequência livre. Estacionamento. 5216, tá livre, chama para o táxi. Obrigado. Salvador, muito boa noite, é o TAM 3858, informação e uniforme, autorização Fortaleza. 3858, pronto para cópia? Firmo. Prezado Salvador, Fortaleza, Liel Pesulo 19, nível de voo 370. Sai da Momo, Cogbo, após Cogbo, Froti. Decola pistão na zero com primeira curva esquerda. Transponder 5415 e o controle de Salvador 120, decimal 8. 3258, autorizado Fortaleza, nível 370, via Pesulu 19. Saída Momo, código após Froti. Decolada 10, curva esquerda, 5495, transponder, 1208, controle, TAM 3258. Correto, em pronto, TAM 3258. Camará. Salvo voo 1885, 162, após 3053, alterna galeão para táxi. 165, 3053, galeão, confirma? Afirmo. Cruzado táxi, via Pátio, Índia Alfa, no ponto de pista 0, torre 1182, ajuste 1019, o gol 1885. Índia Pátio, Índia Alfa, 1862, recorda no ponto de terra da 10, 10, 19 no ajuste, 1885. O gol 1889, após o tráfego da companhia livrar sua cauda, está livre acionamento, pushback em coordenação, que de solo, chama para o táxi. Após o tráfego da companhia liberar a cauda, está livre, pushback e acionamento com a de pátio, voo 1889. Azul 4071, chama Centro Recife, 1251, alternado no 3325. 251, 3325, 4071, uma boa noite. Boa noite. Só para confirmar, o senhor quer fazer saída Conde, né? Ou pós-Conde, voar Aracaju? Confirme. Afirmativo, se autorizado. Caso negativo, executa ainda a pouca. É, a gente está aguardando a resposta do centro, ok? Mas também mais uns 3 minutos. Ok, obrigado. Novo. OEB6748, 2000 pés, autorizado a final no zero como número 2. 2000 pés, autorizado final no zero. Controle Salvador, total 9907, tenda uniforme na sua escuta até o nível 160. Total 9907, identifique. Chegada Bonf, desse mantém o 050. Bonf, 050, total 9907. Confirma. 107. Está presente, reporte final no 7. Ajuste no 09, vento de 130 com 08 nós. Ok, vai reportar na final da 107. Torre Salvador, gol 1885, se aproximando para a pista da 10, pronto. Cliente no 85, autorizado a linha de decolar pista 10. 130 graus, 08 nós. A linha decola da 10, gol 1885. jogou no 889 para instrução de táxi, 135 a bordo, 3 horas e 42 minutos de autonomia, alternando Campinas, pronto para o táxi. 135, Campinas, confirme a autonomia, o gol no 889. 3 horas e 42 minutos, o gol no 889. Gente, 3 horas e 42 minutos, autorizado táxi via Pátio, Índia Alfa, no ponto de pé, pista Zé Torre, 1182, ajuste 1019, gol 1889. Pátio, Índia Alfa, no ponto de espera, 1186, ajustado no 019, o gol 1889. Solo 35216 para o táxi, 68 a bordo, 3 horas e 40 e alterna Recife. 68 e Recife, autorizado táxi, vai apontar para o ingresso, parte principal, 35216. Prossegue pelo pátio principal, o 5216. 5 alternado 2685. 2545, 2685, tá 3662. Estabilizado 6748. 6748, complete final, chame turno no 86. Gente, vai chamar a balança. 6313, da Chaneta, autorizada a final ILS. Autorizada a final do ILS, 6313. Salve. 6310. 7 foi, já entramos em contato com o centro, tá autorizado. Fazer a saída Conde, após Conde, Aracaju. Hoje é 6310. Autorizado saída Conde, após Conde, Aracaju, Chané 6310, aguardando para o posto. Gente, Conde Aracaju, onde vai interceptar é o Brusque 58, ok? Conde Aracaju para interceptar o Brusque 58, você é 6310. Decolou 04, 120, decimal 8. 208, bom trabalho. 310, tem livre acionamento, pushback, coordenação, equipe de sol, chame para o táxi. Livre pushback, coordenação, chamada para o táxi, você é 6310. 885 passa 2400 na Dael Leda. 19 4000, total 9907. Tchau, Alfa, no ponto de espera, torre 118 meia, ajuste 09, 352 no meia. 52 no meia, segue o gol, depois 1862, né? Ponto de espera, obrigado. Salvador 1885. 1885, 360, vigilância radar. 360, 8, agora. Webjet livre pouso, pista 10, 130-08 nós. Livre pouso, Webjet. Noite, o gol no 889, no ponto 0 da 110, pronto. Seguinte, no 889, aguarde autorização. Mantendo a posição, aguardando autorização, gol no 889. DS-48-07, direita 121, decimal 9. DS-48-121, boa noite. Xenon 6313, vento 1, 30 graus, 109. Tráfego da web livrando, tem livre pouso. Afirmativo, tem livre pouso, Xenon 6313. Que são os táxis? Está livre até o ponto de espera via Índia, 1019 ajuste, 1863 para decolagem. Bate o Índia. Ok, bate o Índia até o ponto de espera, Oceané, 1019, Oceané 6310. Solo Webjet 6748, boa noite, de 2. 6748, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette. Mantém o Gol no 889. A linha mantém na 110, Gol no 889. Direita Alfa e Juliette, portão 4. Direita Alfa, Juliette, para 4, ouça. Obrigado, ILS 6310, descendo para 2000, total 9907. Pronto, estando apresentando total? Livre, se tiver condições. Já, tem condições sim. Pode na final. Vai faltar na final, o total 9907. Obrigado pela colaboração. Controle Salvador, o TAM 3305, informação de fora. TAM 3305, acione identificação, chegada MARI, desce e mantém o 050. MARI 050. 1-885, chama Centro Recife. 1-251, alternativa 1-3325. 10 para o Gol 1-889. O Trip 5216 ali mantém após o gol, Richard. Ali mantém após o gol 5216 da Trip. Afirmativo. Afirmativo, chama antes da Juliette. 6313, reporte antes da Juliette. Vai guardar ingresso. Termo. 358, livre push. Tá livre, reporte no ataque, 358. Salvador, boa noite, Xenon 6310, ponto de espera da 10. Aguarde instruções. Aguardando Xenon 6310. 1889, 120, decimal 8 aos 12. 08, Golno 889. Controle Salvador, boa noite, Golno 889. Noite Golno 889, contato radar na decolagem, sobe e mantém o 360, serviço de vigilância. Subindo para manter o 360, Golno 889. Gente, meter um 3, aguarde só um instante, eu tenho início de ataque. Termo. Bom, vai, ó. Só 9907, tá visual com a pista? Agora já fui, aliás. No pet final, chame turno no 86, o total 9907. 18.6, gente, obrigado pela colaboração, meu irmão. Bom serviço. Até mais. Oi, Salvador, total 9907. Total, livre pouso, pista 10, 130 graus, 08 graus. Em livre posto, total 9907. 552, 16, Zuno 4, 120, decimal 8. 208, obrigado. Controle, boa noite, Trip 5216, decolado na sua escuta. Trip 5216, contato radar, sobe e mantém nível de voo 190, serviço de vigilância. 190, vigilância, fecha. São 3858. 163 a bordo, 3 horas e meia, alterna, João Pessoa. Autorizado até o ponto de espera, 186 torre, 1019 o ajuste. 19, autorizado ponto de espera, 186, boa noite. Chané 6310 ali, mantém após o tráfego. Após o tráfego ali, mantém o Chané 6310. O Chené 6313, autorizado portão 4. Livre portão 4, 6313, ou Chan. Tá 9907, é o Zuno 6, direita, Alfa e Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, total 9907. que uniforme pro senhor. .305, livre descida para 2000 pés, ajuste no 019, autorizada final no 0. 2019, autorizado via reta. 6310, 130089, livre decolagem. Livre decolagem não, 10, 6310. 604, cópia. É, afirmo. Autorizado Fortaleza 370, Apesul 19, decolagem da 10 esquerda, Momo Frote, 120 decimal 8, 5424. 370, Apesul 19, decolagem 10 curva esquerda, Momo Frote, 120 5424. Correte, pronto. Camarada número 2. Só informação após Momo, voa direto Frote? É Momo Cogbo, Kilo Oscar Golf Bravo Uniforme e após Cogbo Frote. Temo Momo Cogbo Frote, voo no mesmo espaço. Uno, 13325, gol 1889. Porto Seguro 320, Previsque 50, decola da 17 da Euleda. 120 decimal 8, 5423. Oi, Salvador, boa noite. São 3858, ponto de espera no zero pronto. Ali mantém pista 10. Ali mantém, 3858. Por isso que aqui no forma e livre acionar o Chimitax. .310, 1019, 120.8 boa noite, Sané, 6310. Tony Salvador, boa noite, Sané, 6310, cruzando 2000 pés. É, na saída Conde. Xanem 310, contato radar na decolagem, sobe e mantém nível de voo 350, vigilância. Sobe e mantém nível 350, Xanem 6310. Pronto, 358. 358, sente só mais um instante.